pessoal de Salvador, uma boa tarde, então vocês estão dizendo que consolidação Guarulhos, 360, informação, mas... 305, aguarda a cópia, vem ligar. 2230, livre decolagem, pistão no zero, vento uma centena, um no meia dúzia mais. Aeronave que decolou à frente, perfil de saída de Virgínia. Livre decolagem para 2230 da passarela. Na Quebec, foi cruzamento por gentileza agora 118 nesse momento 12. Lima Golf Delta livre cruzamento pista 17, reporta liberando a pista até o pátio 5, confirma? Pátio 5, Gadero está. Passeio 2230, decolado os 36, controle no 208. Controle no 208, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Confirmando 2230, controle 119.8, 119.8. Afirmativo, 1198. Grato, hotel corte, Lima Golf Delta. Aerotaxi 113, manda 3. Temos 57 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia. Altera na campeira. Confirme seu AB e alternativa, por favor. 57 a bordo, altera na campeira. 057 Campinas, autorizado táxi via Índia, topão de espera da pista 10, Lacha Minha Torre, no 8 decimal 6, ajuste 10, 10. 1010, via Índia, chama 226, boa. Torre Salvador. Boa tarde, temperatura na 3, ponto de 0 na 0 próximo. Confirmando, TAM 3193. Afirma. Totalmente pronto. Afirma. Ali decola pista 10, vento 1, centena 1, 612 a nós, TAM 3193. Ali decola, 3193. Afirma, tá pronto pra cópia? Afirma, TAM 3805, autorizado pra Guarulhos, nível 340, saída da El Leda Bridge, decola da 10. Plano via Ampezulu 10, SMAP, direto ao Wake, direto MIA, pós conforme a rota. Código transponder 5466, controle 119.8. Confirmando, o senhor falou Ampezulu 10, SMAP, AWAY. Está diferente do nosso manual apresentado. Ok, eu vou confirmar e já entro em contato. Confira a rota do plano apresentado, por gentileza. Seria Ampezulu 10, Bridge, Ampezulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, direto Fosse. Gente. Confirmando o Chané 6315, chamou a torre? Afirma, senhor. 6315, chamou a torre. Agora 6315, continue a aproximação, reporte embaixo travado. Reportará baixa travada. 6315, cheque equipamento de raio, transmissão muito baixa. Zero, senhor. 5/5. 3193, decolado aos 43, controle 119.8. 19. Tripta na escuta, sai da Momo. Momo, obrigado. Você escuta quando o plano. Ok, aguarde para a cópia. Baixada e travada. 3-5, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento uma centena no 5 nós e o ajuste no 0 por no 0. No 0 a 0, livre pouso é 3-5. plano é 3805, estou com a atualização do plano aqui, está pronto para cópia? Só confirmando, a informação lógica tá rodando, não tem incêndio? Então é 3805, autorizado para Guarulhos, nível 360, direto Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços. Vai decolar da pista 10, saída da El, Leda Bridge. O código é o 5466, controle 199.8. Autorizado Guarulhos 360, na saída da El, Leda Bridge. Apesolo 10, pós-bridge é pelo 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços. Decola da pista 10, responde 5466, controle 199.8. Está correto, na ponte de proporcionamento, pushback 3805. Parece ser na mente pushback, o senhor 3805, posição 4. Prossiga, Vitor Kilo Hidalgo. Solo, Salvador. Tomador, tá 3805, pushback atrasamento. Tá 3805, tá autorizado, reporte para o táxi. Vou atrasar. Salvo Salvador, cenário 6315, Lindona 2, escutando. Cenário 6315, segue pela Alfa, reporte para a ingresso da Juliette. Alfa, reportará da Juliette, 6315. Vitor Kilo Delta, guarde pra cópia. Torre Salvador, 35474, final, duas vindas para o externo, 35474. 5474, continue a aproximação, reporte trem checado. Trem checado, 35474. Vitor Kilo Delta, copia? Autorizado para Vitória da Conquista, nível 100, decola da pista 17, saída Arbor, após direto. Código é o 5473, controle 119.8. Confirme, pessoas a bordo, Vitor Kilo Delta. Se a gente confirme com a torre, chame 186, estacionamento táxi. Tráfego avistado, livre pouso 10, vento uma centena no 59, confirme trem de pouso baixo, embaixo travado. Agora trem de pouso baixo travado, livre pouso tipo 5474. Chanel 6315, mantém a posição, aguarde para ingresso. Aguardará, Chanel 6315. Vitor Kilo Delta, autorizado o acionamento, reporta pronto para o táxi. Salvador, tá 3805 com 154, Galeão, 4 horas. Tá 3805, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 190, via Índia Alfa. Baixa minha torre, 198, decimal 6, ajuste 190, 190. Índia Alfa no ponto de espera da 190 com a torre, 118, decimal 6, ajuste 190, 190, ajuste 3205, obrigado. Chanel 6315, cruzado ingresso da Juliette, vai seguir portão 1, parte 1. Juliette para o gate número 1, parte 1. Alfa, sai na tela. Trip 5490, tá pronto pra cópia? 5290? 5490. 5490, pronto. 3895 ali, mantém pro 5-0. E mantém o 1-0, tá? 3-0. Trip 5474, solo 52, livre à direita, livrar solo em 219. A direita 219, 5474. 5506, controle 119, decimal 8. Cruzado 200 para a Petrolina, decola da 16, saída bomba, após direto, decola, curva esquerda, transponder 5506, controle 119. Cotejamento correto, reporte para o posicionamento, push trip 5490. É Porto Alegre. Salve, 5474, livrou. 5474, segue pela, é, táxi pela Alfa, reporte vai ingresso na Juliette. Alfa, reporte Juliette, 5474. Tá 3805, livre decolagem, piso 90, vento uma centena, 149, ajuste 90. Livre decolagem 90, 1010, tá 3805. 0, confirmando, pista em uso, 190, é, controle 119, decimal 8, e autorizado conforme a rota. Positivo, pista 10, 119, 8, autorizado conforme a rota. Tá 3805, decolado aos 54, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom trabalho. Baixado e checado, final da 17, Alpha Fox. Alpha Fox, livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 159. Sente, livre pouso na 17, Papa Romeu, Alpha Fox. Victor Kilo Delta, mantém o ponto de espera da 17. Firmando a aeronave, chamou a torre? Estango, por gentileza, confirme transporte de enfermo. A informação em curso é a Oscar, um minuto para cópia, subida provável da El, Leda e Léus, ok? Só um minuto, cópia. Alfa com Fox, solo 55, ultrapasse a Taxiway Quebec, a aeronave está no ponto de espera. Efetue o backtrack e aguarde a aeronave ingressar a pista 17. Victor Kilo Delta ingressa a pista 17, a porta LED pronto. 5626 na escuta. Eco Fox, autorizado ingresso Quebec, estacionar a frequência livre. Trip 5626, controle Salvador. Tango, Whisky Yankee Tango, informação em custa é a Oscar, tá pronto pra conta? Whisky Yankee Tango, autorizado para Ribeirão Preto, nível 200, saída da El, Leda e Léus, decola da pista 17 após decolagem, curva à direita. Rota conforme plano de voo, código transponder 5162, controle 19.8. Eu copiei o esquema que tava. Controle 19.8. Victor Kilo Delta, vento 1110 graus, 17 nós, livre decolagem, pista 17. Ciente, decola 90, reporte para estacionamento, puxa. Confirme parte, visto que é então. Para o táxi, chame Torre 186. Tango tá acionado pro táxi já? Autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxiway Papá, porta para o cruzamento. Tupilo Delta decolado aos 5.9, controle em 119.8. Controle 19.8, Vitor Kilo Delta. Salvador, esse é o chinelo 6320, estabilizado no localizador. 6320, continua a aproximação, reporte, trem checado, vento, uma centena no 7-9. Posta não, o chinelo 6320. Whisky Yankee Tango autorizado, cruzamento. Autorizado o táxi após Quebec, Mike, Lima, na Lima chama Solo em 1219. Passou o sistema, passando travado, o sistema 6320. 6320, tráfego avistado, livre pouso, pista 90, vento uma centena, 1612 nós, e o ajuste 0090. Livre pouso na 1090, sistema 6320. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, reporte embaixo travado, final da 1-0. É, de Alfa Tango. Mike Juliette Romeu, prossiga. confirmando, vai pousar no Serra Índia com Índia. Autonomia. 8 a bordo. Sente Whisky Yango Tango, segue na Lima, Pátio 1, Índia, Alfa, teu ponto de espera da 1 a 0. Oxenem 6320, solo aos 03. Livre à direita, chino solo 1 209. 8219, Oxenem 6320. Uno 118, decimal 6, Whisky Yankee Tango. Controle Salvador, frequência 119.8. Alô, externo, batida travado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento uma centena, 162 a mais. Seu ajuste no 009. Venha da Alfa Tango. Luiz Quente Tango, mantém o ponto esperado no 0. 2-0. Quem que tango mantém o ponto de espera do Nozé? Puxa na 6320, autorizado em ingresso Juliette, posição 641. Juliette, posição 6, Puxa na 6320. Yankee Tango ali, mantém pista no zero. Oi, boa tarde, aqui no Quebec Serra. Aqui no Quebec Serra, continue na proa da final da 17, repórter interceptando o eixo da final da 17. Proa da final da 17, repórter interceptando o Quebec Serra. Alfa Tango Tango Solo 07, livre à direita, livrar solo em 1219. Alfa Tango Tango, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no Pátio 1. Quebec Serra, que tu esperas com 360 pela sua esquerda na vertical da Enrimar. O senhor tem conhecimento? Espera na Enrimar pela esquerda, Quebec Serra. Parte 3. Tá, Dieter, espera o Golo 964. Golo 964, continue a aproximação. Reporte embaixo travado, informo um Bravo 92 Papá, mantendo esperas a 1 mil pés. Aproximadamente 3 vezes da cabeceira 17 não vai interferir com a sua aproximação para o 0. 7, 9 a 4. O Skank Tango decolado ao 09, controle 119.8. 119.10, decimal 80, o Skank Tango. Quebec Serra, efetua em 270 pela sua esquerda e repórter interceptando o eixo da final da 17. Serra. Está de travado, está o Golo 964. Golo 964, tráfego avistado, livre pouso para o sinal 0, vento uma centena, 159. 7, livre pouso, 964. O Quebec Serra consegue manter a velocidade até próximo da final da 17? Mantenho. Autorizado final da 17. Que o Quebec Serra mantendo a velocidade atual. Serra. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o 5626, estabilizado em LS. 5626, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, 5626. Trip 5626, informa uma aeronave próxima a efetuar pouso por cabeceira 107, não vai interferir com a sua aproximação da 10. Paciente, Trip 5626. Quilo Quebec Serra, livre pouso, cabeceira 107, vento uma centena, 1612 mais. Livre pouso 107, Quebec Serra. Voo 1960, solo 13, livre à direita, livre a Soleno, 209. 209, 964. Salvador, muito boa tarde, Gol 964, ligando a sua disposição. Gol 964, segue pela Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, repartindo 964. Salvador, eu fui 5490, puxa, cara. Autorizado, reparte pro táxi, 5490. Quebec, Serra, Salvador, 014, confirmando parte 5. Livre à direita, frequência livre. Sim, né? Confirme. Torre, muito boa tarde, Gol 1885, na final da 10, ILS baixado e travado, agora a 1 milha de Índia Serra. 1885, boa tarde, continue a aproximação, pista 10, número 2 para pouso, o vento 90 graus com 1.69, informarei pista livre, Gol 1885. Gente, aguardando, Gol 1885. Juliette, Gol 964. Gol 964, autorizado, ingresso na Juliette, segue para o portão 2, parte 1. Portão 2, Gol 964. Trip 5626, solo 16, libera direita, chame solo 1219. Direita 1219, 5626. Fala Salvador, é o Trip 5626, boa tarde. Boa tarde, Trip 5626, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi Alfa, reportar antes da Juliette, 5626. Para o táxi 35490 com 54 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Vicente, Trip 5490, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa até o ponto de espera da 10, Lacha Meturri, 19.6, ajuste 1009. Pátio Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre 108. Confirmo. Trip 5626, está visual à sua esquerda com o tráfego da companhia? Afirmo. Após a passagem do mesmo, está autorizado o ingresso na Juliet, segue para a posição 4, parte 3. Autorizado após o trip, parte 3, o 4490, agilize manobras ali, mantenha no zero. Utilizando, mantendo no zero. 1885, solo 18, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, igual 1885. Salvador, muito boa tarde. Eu vou no 885, lembrou. Vou no 885, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, para ingresso na posição 11, parte 1. Via Alfa, reporte antes da Juliette, previsto 11, para o gol no 885. Correto. Xané 6315, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, intercepta Up Zulu 1-6, após Belo Horizonte, direto Trive, após conforme a rota, código 5513, controle 1119.8. Guarulhos 360 conforme, decolando da 10, da El, Leda Bridge, depois do Lono Meio, Belo Horizonte, Trive Fox. 5513 no transponder 198.63 no portão 1. Cotejamento correto, reporte pronto, posicionamento, puxa o Xané 6315. Comando. Pro 90. 5490, prossiga. Olha o plano, senhor. No perfil da Momo. Ciente. Solo em. O 35490 está no perfil da Momo, decolou, chama controle 119.8. 98, obrigado. Utilizado o táxi. Via Pátio 1, Lima. Em Lima, chame torre, frequência 98.6. antes da Juliette, o Gol no 88. Solo, Gol 1885 antes da Juliette. Gol 1885. Autorizado, ingresso na Juliette. Fique atento para o veículo Follow Me no através do portão 8. Vai seguir posição 11, parte 1. Visual com a aeronave, pede via pátio. O automóvel Follow Me, Gol 8. Solo, esse é o Gol 9074 livrando. Gol 9074, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, na portaria. Alfa, Salvador, boa tarde, eu, General 6142, está na posição número 5. Tem sua papal, autorização, 3390. Confirma o nível 390, General 6142. Se não tiver aí, ele é possível. Sim, tem o nível 350. Guarde para cópia, General. Tá pronto para a cópia, o General 6142. Copiado 6142, já tem um 350 já aprovado. Copio 35, eu gostaria de recordar o 39. Afirmativo. Também, copio. 6142, do Chanel, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via para o Whisky 58, nível de voo 350. Vista em uso 10, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5526, Chanel 6142. Recife 350, fala da 10, curva esquerda, Pulca, Caju, 158. 198 é a frequência do controle, 5526, transponder 6142. Procedimento correto, reporte para o estacionamento e puxa o Chanel 6142. Reportará. Nossa, é quatro próximo a Juliette. Gol 9074, ingresso na Juliette, portão 1. Porto Rezão, portão 4, parte 1. Portão 4. Salvador, 1164 vai ser checado, sinal da 10. 1164, continua a aproximação, reporte sobre o externo, vento em Salvador, 100 graus, 1612 a nós. Reportará sobre o externo, 1164. já tem por aqui o cliente. Uno, 164, livre pouso no zero, vento uma centena no 629. Livre pouso no zero, Morona 64. No 64, só os 3-0, livrou, só no 19. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1164. Gol 1164, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, no 64. Respeque acionamento, gate número 5, Oxanea 6142. Autorizado, Oxanea 6142, reporte para o táxi. Reporte o táxi, 6142. Alfa Juliette, Gol, Zotentato. Ingresso na Juliette, segue na posição 10 do pátio 1, atente veículo follow me no através do pátio, correção, da posição 6. Ingresso no pátio, posição 10, segue na follow me através do 06, Gol, Zotentato. Meia dúzia mais. Dois meses.